vez que eu entrei no seu perfil só pra te stalkear. E agora tanto faz, se sai a foto tá beijando a outra e não me beija mais. A gente nunca ia dar certo, você foi esquecido com sucesso. Aprendi a me amar. Eu te desamei, te juro de pé juntos que eu não volto. Só não curte as minhas fotos, só não curte as minhas fotos. Eu te desamei, te juro de pé juntos que eu não volto. Só não curte as minhas fotos, só não curte as minhas fotos. Se você curte, eu volto pro seu colo. Perfil só pra te stalkear. E agora tanto faz, se sai a foto tá beijando outra boca e não me beija mais. A gente nunca ia dar certo, você foi esquecido com sucesso.